Um, dois, três. Você me disse até logo, mas não queria nem pensar. Que os tempos sempre mudam, portanto quero desvendar. Cheiro, cor e pensamento, no e acento no é. E as marcas da tua alma, de histórias e reveses. Vai, Vic! Diz aí qual é teu nome, por que vai e por que humanas ou exatas, se é de leão ou de virgem. Quero teus vícios e virtudes, teu troiano e teu arqueu. E não esqueça que nessa dança, você é você e eu sou eu. Me diz então, você sente a batida do meu coração, que é como o seu, sagrado meu. Me diz então, se você sente a batida do meu coração, que é como o seu, sagrado. Pra voltar, já que os tempos sempre mudam, vamos focar no que não vai mudar. Seja teu sonho ou teu número, tua luminosidade ou teu breu, pois a eternidade nos detalhes e a transitoriedade até nos deuses. Me diz então, se você sente a batida do meu coração, que é como o ser sagrado meu. Me diz então, se você sente a batida do meu coração, que é como o ser sagrado. Batida do meu coração, que é como o seu, sagrado meu. Me diz então, se você sente a batida do meu coração, que é como o seu, sagrado.